O destaque desta semana do Caso Fazem, Caso Tocam é um habitué. A verdade é que já esteve connosco duas vezes aqui na Boa Nova, uma das quais esteve aqui em Álvaro Hospital, num magnífico espetáculo, ainda que nesse dia a saúde não lhe permitia estar a 100%. Não que se tivesse notado a nível de espetáculo, foi ela própria que o disse, mas a realidade é que temos aqui a Rita Guerra, agora num formato acústico, tão ao gosto do povo português, e já aprovou na compra dos discos. Estamos a gravar uma semana antes do destaque, e a verdade é que neste momento o disco está a 2 pontos de chegar a primeiro, e provavelmente é por lá que vai chegar. Rita, antes de mais, muito boa tarde, bem-vinda aqui à Boa Nova. Olá, obrigada. Rita, o formato acústico é como dissemos há pouco, aliás, tivemos o um exemplo há pouco tempo atrás do álbum do André Sardé, que andou pelos topos muito tempo. Sim. Esperemos naturalmente que lá vá chegar e para já vai numa boa senda. Primeiro chegou 20, no 25º, quando entrou, subiu por aí adiante e neste momento está em terceiro, pelo menos no momento em que gravamos. É verdade, entrou para 25º, depois passou para 9º e neste momento está em terceiro. E eu já me considero muito, muito contente com este resultado. Foi Naturalmente, em naturalmente. tão curto espaço de tempo que realmente é muito, é surpreendente e muito positivo, muito positivo. Sempre à espera de mim, nunca me senti assim. Perdida na noite, sem ver o que longe de na altura, quando esteve a última vez connosco, foi em agosto, e já na altura pré-anunciava esta surpresa para o final do ano. Foi um ano em cheio. Foi um ano muito simpático, foi um ano com muitos concertos. Este ano, depois, eu tive total disponibilidade, vida já organizada de forma a poder estar disponível para fazer concertos em todo o lado, inclusive fora do continente. Portanto, foi um ano bastante, bastante feliz em termos de espetáculos, que foram todos lindamente. Fizemos espetáculos de norte a sul, e sempre com muita gente, muito animados e com muita gente a cantar connosco. Foi muito bom, foi um ano lindíssimo. A Rita Guerra fez, inclusive, o ano com uma participação numa gala que, de algum modo, atingiu todos os portugueses. E falamos de uma gala da TVI, onde teve a oportunidade de fazer um brilharete com um excelente dueto de uma criança que está consigo, que, quer queremos quer não, trouxe um impacto para a sua carreira, uma vez mais, mostrando que é versátil a cantar com toda a gente. Coitadinho do Miguel, eu não sou versátil, quer dizer, eu sou versátil. Ele é que foi extremamente versátil. Foi fabuloso, foi. Não, é assim. Porque, eu não sei se repararam, nós tivemos a ensaiar aquela canção, estava no tom original. Uhum. É um tom relativamente grave. Ele é uma criança, tem a voz muito fininha. E nós reparámos que aquilo estava grave e ele próprio disse, oh, isto está tão grave, de maneira que falámos com o Mário Rui, com o maestro. E eu pedi-lhe ao Mário, faz-me um favor, põe esta música um tom e meio acima, porque isto é muito grave para ele, coitadinho. E então lá pusemos a canção um tom acima, ele ficou a sentir-se mais confortável e demos a volta à melodia de forma a que ele conseguisse defender-se o mais brilhantemente possível. Eu nessa noite estava doente, porque fiquei doente na véspera lá no Campo Pequeno por causa dos ares condicionados e das portas abertas. Aliás, ainda estou assim meio fanhosa, porque ainda estou no resto desta constipação tramada que me apanhou desta vez. E ele, coitadinho, é que fez um grande brilharete. Ele estava ali. Foi lindo. Foi uma honra para mim cantar com um gigante tão pequenino. Ele fechou com chave de ouro. Aliás, eu estou a fase final do tema. É quase a julgarmos. É pena que não esteja neste seu acústico esta versão. Olha, se eu soubesse. Mas nunca é tarde e nunca está posto de parte a hipótese de podermos vir a trabalhar juntos, não é? Naturalmente. Ora, bem, a Rita é conhecida por várias parcerias. Aliás, saiu agora há poucos dias também, do sexto sentido, uma coletânea, não é? Onde está um tema consigo. As parcerias com o Beto. E agora, neste álbum acústico, escolheu o Cifrão. Porquê? Porque o Cifrão me convidou, muito simpaticamente, como amigo e fã. Convidou-me para estar com ele, para cantar e partilhar uma canção com ele, uma canção de Vanessa da Mata e de Ben Harper. Exato. Naquele que foi o último concerto dos Desert, no Pavilhão Atlântico, uma noite muito, muito especial. Eu acedi ao pedido, fizemos a nossa performance, foi uma noite maravilhosa, a nossa parte correu lindamente, eu adorei, faria novamente, sem dúvida. E achei que era simpático convidá-lo a estar comigo também na minha noite. De maneira que dividimos o tema por nós sem a mínima importância e pronto, encontramos assim uma forma de eu poder retribuir-lhe o convite. Efetivamente, num momento muito bem conseguido. Aliás, é aquilo que tem sido, em termos de divulgação, mais chamativo, quer em termos de televisão, quer em termos de rádio. Isso foi uma estratégia vossa? Não, aconteceu. Nós calhou irmos cantar à gala de Natal da TV, de irmos cantar os dois, porque achámos que era uma forma simpática, uma forma diferente de aparecermos junto ao público, tanto eu como ele, porque o tema é lindíssimo e porque é um tema que foi recuperado, e achámos que era um tema que servia bem àquela gala, era um tema animado, com um tempo simpático em termos de tempo, exatamente, tempo musical, e porque o Mário Rui propôs fazer um arranjo diferente e achámos que era simpático experimentarmos uma versão diferente dos dois ao vivo ali em direto para uma gala da TVI, uma vez que o Cifrão também esteve ligado está ligado à TVI, à Parol. Uhum. E como não tem também nenhum trabalho neste momento, foi uma forma de nós aparecermos os dois a defender, ao fim e ao cabo ele esteve ali a defender o meu trabalho, não é? Foi muito simpático da parte dele também, ter-se disponibilizado imediatamente. E pronto, e foi uma oportunidade para estarmos juntos outra vez. Efetivamente. Já não nos víamos desde a gravação do DVD e assim estivemos juntos mais uma vez. razões que já lá vão, eu não as vou pagar. E essas coisas, bem vistas à distância, são pormenores, sem a mínima importância. Sem a mínima importância. Vamos chamar num beijo mais um pacto, sem leis nem regras, nem prazos no contrato. Sem recursos à primeira instância, são pormenores. Concerto acústico foi pensado por vós precisamente para esta indicação de um DVD e de um disco. Sim. Tem a noção que efetivamente as pessoas gostam muito deste formato, em termos de quer de espetáculo, quer em termos de estúdio? Eu tenho essa noção, sim, e compreendo que as pessoas gostem muito, porque eu também sou ouvinte e tenho também na minha discografia privada versões acústicas de artistas que eu admiro, e dos quais gosto muito de ouvir. E é óbvio que o acústico permite-nos viver as canções de forma diferente. Quanto mais não seja, é sempre curioso ver como é que uma canção, a mesma canção, funciona de forma diferente. E há menos barulho entre aspas, obviamente. Não há guitarras elétricas, não há... Destruções. Como é que não há destruções? Eu diria que um espetáculo acústico respira melhor, tem uma dinâmica diferente e respira melhor, é mais cru, É muito bonito de ouvir também. Curiosamente, o André Sardé, a propósito, na altura do Domingo Sou Acústico, dizia que era nascer ao início da canção, de bem como ela era feita, à guitarra. É quase isso. É despila e deixá-la ficar em roupa interior. Oh, melhor. A quem devemos estes arranjos para estes temas? Ao Alexandre Manaia, que foi o nosso diretor musical e é um dos nossos guitarristas, é o meu diretor musical, e que já cá está há muito tempo, já tocou com o Chuto, já tocou com o GNR, já tocou com o Rui Veloso, é uma pessoa com muito bom gosto, é um excelente músico, tem uma performance maravilhosa, é uma pessoa com uma sensibilidade musical muito especial. E que trata muito bem o nosso repertório, muito bem. Gostei muito deste arranjo que ele fez, muito mesmo. E quem escolheu os temas? Foi a Rita também que participou nessa seleção? Esta seleção foi feita por mim, pelo Manaia, pela minha manager e pela editora, as quatro partes juntas. Não porque tivesse sido imposto por ninguém, mas porque eu entendi que estamos juntos para outras coisas, temos que estar juntas também nestas. Naturalmente, para que estejamos todos de acordo e de repente há alguém que diz, epá, eu se calhar esta canção funcionava melhor porque isto ou aquilo. E pronto, e temos todos sensibilidades diferentes, um porque tem o feedback das rádios, outro porque tem o feedback de alguém cuja opinião também é importante. E pronto, é como ter uma editora, por exemplo, e pegar num ou dois ou três discos, ou duas ou três músicas, e dá-las a ouvir à empregada da limpeza, à recepcionista, ao contabilista. São pessoas que têm sensibilidades diferentes, que não têm a cabeça formatada para ter determinado tipo de produto discográfico, e que têm sempre reações diferentes. E é bom termos a opinião de mais pessoas porque haja uma escolha mais consensual. Estás aqui, mas tão ausente. Não sei. falou na manager, temos de dizer o nome dela. Temos de falar da Né. A Né Cordeiro. Que é uma pessoa de uma simpatia como encontramos poucos no mercado musical. Portanto, é muito simpática e é uma excelente. Não. Exatamente, está muito bem entregue. É uma pessoa que é extremamente inteligente nos contactos que nós, rádios, pelo menos no nosso caso, dizemos, temos para com ela. Portanto, é sempre tudo mais simples quando apanhamos pessoas assim. É verdade, é verdade. E também a função das rádios também é divulgar, não é? Agora, aqui assim, a vantagem do seu CD mais DVD é a imagem, não é? Naturalmente, sim, que também há a maneira de captar as pessoas pela imagem, até pelas pessoas que algumas que nunca viram um concerto seu, porque se calhar ainda lá não chegou. Qual tem sido para já a reação que lhe fazem chegar desse DVD? Toda a gente diz que está maravilhada. Eu vou ao meu site ver o livro de visitas e vou ao meu i5 e as pessoas estão deliciadas e muito contentes porque, sim, gostam do que veem e agradecem-me. Obrigado por este DVD, finalmente, que bom, é bom poder ver-te e ouvir-te. Se eventualmente tiver tempo e paciência e curiosidade de ir ao site. Sim, eu já fui. Aliás, as pessoas que estão aqui na Rádio Boa Nova têm acesso à nossa página a um link, sim, para ir à sua página. Ah, tá bom. E, efetivamente, tá bom. A sua página tem sido muito frequentada nos últimos dias. Tem. Muitas mensagens, como aliás era habitual, mas tem bastantes mensagens de pessoas que gostam muito de si e do seu trabalho. É verdade, é verdade. É muito agradável. É muito bom. Isto é o que me faz pensar que realmente vale a pena. Exatamente. Deve ser uma alegria para pessoas como a Rita chegarem ali assim e verem que são adoradas por tantas pessoas. É tão bom. É tão bom ver que gostam de nós, por um lado, e que gostam do que nós fazemos, porque isto de fazer o que se gosta, em alguns casos, é um luxo. E aí correm-se riscos, não é? Pronto, sei, muita gente que tem cursos superiores e que não exerce, não tem lugar. Eu estou na música, acredito no que faço, mas a crise está para todos e é para mim muito gratificante ver que não ter desistido nunca daquilo que eu gosto e ter enfrentado algumas marés vivas bastante picado, de mar muito picado, valeu a pena, vale a pena, é muito bom, é extremamente gratificante. Aliás, mas também esse mar picado para onde andou também mostra que é uma mulher de fibra. Sou uma mulher, sim, eu diria assim, está bem, ok, sou uma mulher de fibra. Está a querer ser modesta, digamos assim. Não estou a querer ser modesta, eu ia dizer que uma pessoa tem que fazer face à vida e há pessoas que têm mais ou menos força, ou mais ou menos estrutura, ou mais ou menos capacidade de fazer face ou fazer frente às adversidades da vida. Eu, felizmente, tenho um feitio que me permite encaixar muita coisa e fazer frente a muita coisa, ainda bem que assim é, porque senão eu já tinha mudado de profissão há muito tempo e já tinha, se calhar já tinha entrado aí numa depressão grave há muito tempo. Casa é tudo igual, sentir que então nada mudou. Hoje não sei bem o que preciso para esquecer o teu sorriso, voltar as coisas ao contrário e pensar que são mesmo assim. Deixar as coisas mesmo assim. continuar a acreditar que é bem melhor, bem melhor sem ti. Sem conversa que temos, é que é tudo menos uma mulher resignada. Ah, não sou, não. Isso já deu a perceber. Não, não sou. Estando num momento em que entrou num disco que em 3 semanas tem esta escalada ao longo do top de vendas, numa altura em que os discos não vendem, como sabe, não é? Estamos a sair da fase do Natal, não é? Porque era uma fase boa em termos de vendas. Acha que um disco destes, seu disco com o DVD, não é? Que está a vender, o que vende, que está-se a fazer justiça? Eu acho que sim. Assim, eu acredito no que faço e vivo para o que faço. Depois de tanta luta ao longo de tanto tempo, tantos anos e de lá está tantas marés bravas, mais ainda, estando nesta fase de saída de Natal, de crise que se vive e que parece que se vai viver pior ainda, isto para mim é maravilhoso. Isto para mim é sinal de que realmente estou... Nasci para isto, eu estou no ramo certo. Estou no ramo certo. Leva o sol, leva o mar, leva contigo a luz do meu luar. Leva o amanhecer, o céu leva a cor, deixa o anoitecer. E a minha dor, e a minha dor. Mas quando fores, deixa-me sonhar só mais uma vez, pensar que vais ficar sempre junto a mim. Faz-me acreditar leva contigo a luz do meu luar. Estas imagens que as pessoas vão ter em casa, julga que vai também abrir portas para mais concertos para este 2009? Eu creio que sim, porque eu acredito que haja muita gente que não sabe como é que é o meu espetáculo. Se bem que este espetáculo é um espetáculo diferente. O meu espetáculo, neste ano que passou, foi um espetáculo com uma estrutura enorme. Mesmo falo em estrutura de palco, em iluminação e tudo mais, foi um espetáculo muito grande. Visualmente e em termos de som, foi um espetáculo em grande. Este acústico é uma amostra daquilo que se faz. E é assim, pelo menos, há tanta gente que ainda pensa que eu estou no casino. Neste espetáculo vão ter não só a ocasião de perceber que eu estou decididamente totalmente dedicada aos espetáculos e pronto, a uma carreira independente de seja de quem for, portanto vou mesmo a apostar a minha carreira a solo, e vão perceber como é que um espetáculo pode funcionar. Para uns, os que já conhecem o espetáculo grande, vão ficar a perceber que também funciona neste formato. Uhum. Eventualmente para, não sei, para auditórios, para pequenos teatros, para... Para o circuito de inverno, praticamente. Exatamente. Ou não, ou pelo menos vão ficar a perceber que... Também vão ficar a perceber que nós não fazemos só um espetáculo grande, sem que levar um palco de não sei quantos metros e ter 50 mil lâmpadas de não sei quantos watts. Portanto, há também a possibilidade de fazer espetáculo neste formato mais pequeno. Passo por ti, tu nem me vês, só mais um dia, amanhã talvez, e fico à espera. Só por pensar. posso imaginar o que podia ser se eu te pudesse abraçar. Cartão de visita, que é fácil chegar às pessoas, e como dizes, muitas pessoas que lhe estão gratas por este DVD. O custo de produção disto não é fácil. Não. É sempre um risco, não é? É, mas foi um risco que a editora quis correr. Uhum, assumiu. Assumiu e vejo, constato que muito bem. Eles também com alguma pressão, entre aspas, da Né Cordeiro, porque a Né defende-me com unhas e dentes. E faz ela muito bem. E de outra forma não poderia funcionar, porque é mesmo assim que as coisas devem ser. É defender aquilo em que se acredita da melhor maneira possível. E é mais do que sabido que não se pode colher sem se semear primeiro. Exatamente. Portanto, se fosse gravado e filmado um produto de meia qualidade e aquém daquilo que poderia ficar, é óbvio que se calhar não teria vendido ou não estaria a ter a credibilidade e a opinião que está a ter junto do público. Porque não me é nada simpático ter que ouvir de alguém, ou não seria simpático ouvir de alguém, opa, eu até gosto muito de ti, mas comprei o disco e não gosto daquilo, não tem qualidade. Exatamente. Isto é muito mal. Isto é defraudar as pessoas. Uhum, e eu próprio não gosto de ser defraudada. Portanto, temos que defender que quem nos sustenta tem que ser muito bem servido. E o produto final era aquilo com que pensou em agosto passado? Exatamente. Saiu exatamente como eu queria. Só teve uma diferença, porque nós não conseguimos. Mas também cheguei à conclusão de que era capaz de ser desconfortável. A minha ideia era ter as pessoas que estão sentadas em cadeiras, tê-las sentadas em puffs à nossa volta. Fazer a coisa mais ao centro e pôr as pessoas à nossa volta. Mas realmente era muito desconfortável obrigar as pessoas a estarem sentadas em puffs durante 2 horas ou 2 horas e meia. Pronto, até entre o tempo que as pessoas chegarem, sentarem, estarem à espera, pois algum intervalo que se fazia, porque alguma coisa tinha que se mudar uma câmara, ou porque tinha que se regravar qualquer coisa, ou tinha que se esperar qualquer coisa para mudar uma luz, ou qualquer coisa. Era muito tempo para as pessoas estarem sentadas em puffs. Mas o puff é um objeto que me é muito simpático. E eu achei que era que daria um ar mais de sala de estar. Mais intimista. Mas depois chegou-se à conclusão que realmente era assim que funcionava. Melhor para todos. E então assim ficou. Agora que o disco está aí à venda, e como já dissemos, está a atingir um patamar de vendas muito, muito interessante, quais são as suas expectativas? Olha, eu não digo nada. Pois, não vamos azarar isto. Eu fico sentada a ver. Exato. Eu só vim cá ver a bola, como diz o outro. E eu já estou tão contente, não vou de maneira nenhuma ser hipócrita e dizer, ai, já está bom assim. É óbvio que quanto mais discos eu vender, é óbvio que mais contente eu ficarei. Todos temos a ganhar mais com isso. Agora, se eventualmente não passar daqui, ai, já considero esta guerra mais do que ganha. Naturalmente, e está mais do que ganho. Já valeu até... a pena, já valeu a pena. Seguramente. Sem dúvida. Agora sim, o disco, ficámos aqui à espera de alguns originais. Porquê é que isso não aconteceu? Não, porque este era o melhor de isto, era um best-of. Uhum. É que houve uma altura que se falou que viria aqui um original pelo meio. Não, o que vai aí no meio é um tema que pertence ao primeiro disco, uhum, e que, ao meu primeiro disco, ao Pormenores. Exato. É o tema, eu creio que no CD é o tema 2, que se chama Mesmo Assim, que é um tema que praticamente ninguém conhece. É um tema lindo de morrer, é o meu tema preferido deste DVD, ou deste CD-DVD. E é um tema que, para mim, é como se tivesse sido incluído, como se, não é um original, mas é como se fosse. Porque nunca o tinha cantado antes, ao vivo. Apenas o gravei em vinil, para vinil. E nunca o tinha apresentado ao público. Portanto, foi uma novidade. Porque esse disco de vinil, em 1989, passou completamente despercebido, completamente ao lado. O único tema que ainda teve alguma projeção ainda foi o Pormenores, porque era um tema do Rui Veloso, e porque o Rui Veloso tocava também o solo de guitarra, e foi o único tema que realmente ficou na memória das pessoas. Uhum. O Mesmo Assim, que é esse tema a que eu me estou a referir, nem nunca tocou em lado nenhum. Não foi tema promocional, é um tema que nem refrão tem, mas é lindo de morrer. Estamos aqui a falar de 25 anos de carreira, numa altura em que os Chutes e Pontapés fazem 30, não é? Pois. Aliás, na semana, precisamente, é que eles comemoram 30 anos e que estão a lançar um novo single também. Somos muito jovens todos. Exatamente. Não aparenta, mas também todos sabemos que começou praticamente aos 6 anos a cantar. Pois. Não, aos 16, aos 16. Portanto, é assim, é uma pessoa que tem um currículo vasto, não é? Sim. Tem a oportunidade de nos representar lá fora. Também. E ainda hoje as pessoas se recordam disso. E se não tivermos melhor classificação, isso tem a ver com as questões políticas associadas a esse festival. Sim. Mas enfim, mas isso são outras guerras, não sou para aqui chamar. Nós, nos bastidores, fomos os vencedores, entre jornalistas e tudo, nós éramos os vencedores. Naturalmente. E éramos mesmo. E somos mesmo. Aliás, e já houve outras representações também em Portugal, deveriam ter sido mais valorizadas, mas enfim. É verdade. Mas nós próprios cá dentro temos que interiorizar isso. Não é precisamos verdade. Que ninguém de fora nos venha dizer o que é que cá temos de bom. Felizmente. Mais nada. Felizmente. Ora, temos aqui um bom trabalho que a Rita Obrigada. Guerra fez e que encontrou os parceiros corretos para o chamar assim. Recordamos aqui o caso de há 2 anos do André Sardé, que foi mostrar o trabalho que tinha e foi recusado N vezes, até que fosse aberto, e depois, felizmente, veio a mostrar que tinha razão, ainda bem. Ainda bem. Hoje em dia está tudo mais fácil para a música portuguesa. Há novas bandas, ou seja, aquilo que aconteceu assim há 25 anos atrás, hoje em dia está mais facilitado. Eu acho que hoje em dia está mais facilitado. Na minha altura, na altura em que eu comecei na altura que eu assinei o meu primeiro contrato discográfico, as coisas eram muito mais... Como é que eu vou dizer isto? Tem que pareça mal, deixe-me lá pensar melhor. Mais filtradas. Eram muito mais, obrigada pela ajuda, eram muito mais filtradas. Não havia a ideia do produto descartável, sequer, portanto era sempre algo em que se iria investir em grande para a carreira, nem se pensava noutra hipótese. Não havia outro modo de olhar para um artista. Investia-se bem, havia budget, havia dinheiro para usar orquestras a sério, para se construir algo que iria dar frutos ao longo de muitos anos. Hoje em dia a coisa é muito mais descartável, o dinheiro vai sendo mais escasso, mas continuam a querer, eu acho que continuam a querer ter artistas, fazer artistas, fabricar artistas com muito mais pressa e com muito mais... Imediatismo, é isso mesmo. Mas com a desvantagem também que sobe-se rápido e desce-se muito rápido também. É isso mesmo. Vai havendo algumas exceções, ainda bem. Pelo menos no meio de tanta coisa vão aparecendo alguns que realmente têm todo o crédito e que trazem qualquer coisa de inovador e que são realmente verdadeiros talentos, mas às vezes também eu vi alguns desastres graves. Spirits could lie. space that's between us. Feel the magic that keeps love. Vamos fazer aqui um desafio mental. Imagine que perdi a ligação a uma editora. Teríamos rei da guerra com a edição do autor? Pode ter a certeza. Ótimo. Ah, assim, é que eu não desisti. Assim é que é falar. Pois, claro. Rita, mais do que isto, não, não podemos desejar nesta nossa conversa. Rita, olhe, muito obrigado. Obrigada. Por esta conversa que teve connosco aqui, uma vez mais, a Boa Nova. De nada. Marcamos ver já para a próxima, porque eu sei que a seguir a este vêm mais discos. Temos algum de originais na calha para daqui a algum tempo, não? Temos, já estou a recolher material. Ah, sim, aqui é, vamos... Com calma, já sim. Estou a recolher por minha iniciativa própria. Exato. Estou a recolher material porque me lembrei de, olha, se calhar não é uma ideia começar a ouvir umas coisas. Uhum. E começar a falar com as pessoas, que também mais que fazer que fechar-se em casa a compor só para mim. Portanto, começar a falar com algumas pessoas com as quais eu gostava de... trabalhar, para lhes dar tempo de amadurecerem a ideia, de pensarem no que é que gostariam de fazer para mim, de perceber em que é que eu os inspiro, portanto, dar tempo para que as coisas possam ser ouvidas, mastigadas, digeridas e depois perceber se realmente é aquilo ou não, se é aquilo mas com alguma diferença no refrão. Pronto, fazer a coisa com o tempo para que saia realmente bem feito. As coisas feitas à pressa normalmente dão sempre a geneira. Naturalmente. Fica já marcado então. É só dizer à Ané. Tá bom? É só dizer à Ané que ela já sabe como é que faz para nos convidar connosco. Claro, claro. Rita, muito obrigado pela conversa que nos convidou aqui na Boa Nova e é sempre um prazer e que os ouvidos da Boa Nova partilhem desta conversa. Obrigada. Um abraço. Beijinho. A noite já caiu e trouxe de novo silêncio, o quarto está vazio, porque tu já não estás mais aqui ao pé de mim. Thank you. Obrigada. E agora, antes de tocarmos o último tema, vou-vos apresentar todos os membros da banda. Começando aqui pela esquerda, o Alexandre Manai, já apresentei, mas também é nosso diretor musical, o seu mestre. Na viola baixo, o Dick. Na bateria, o Carlos Miguel. Ali escondidinho, na percussão, está o Rui Reis. Nos coros, a Dora e o Pedro Oliveira. Na guitarra, o Gonçalo Pereira, guitarra acústica. E nos teclados, o nosso pequenino Nelson Canoa. Vou agradecer à Farol, à minha manager, toda a equipa técnica e a todos os que fizeram todos os esforços para que esta noite acontecesse. E pronto, vamos passar a um tema que gravei com Ronan Keating e que, como ele não está cá, vem o Pedro Oliveira fazer a vez de Ronan.